saber aquilo que fui. Nada ficou por dizer. A vida às vezes cai sem permissão. Só em pena de negar a explicação. Tá,